Ah, Senhor, Jesus disse: aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Não é algo que você precise forçar. A palavra de Deus diz que fluirão rios de águas vivas. Se você crê nesta noite, os rios do Espírito Santo fluirão do teu interior e transbordarão em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Flua pelas ruas, Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Deserto. E do